Que rapidez, é que assim você me pega com as calças na mão, cara. Acorda aí, rapaz. Tá que cedo isso? Ainda. Agora dá pra meter um sonzinho aí, não? Dá, dá, é agora. Ah, obrigado. Enfim, qual é o telefone aqui da rádio pra rapaziada dois, se comunicar? 2221-1029. É, vontade. Uma das bandas surgidas ali no finalzinho dos anos 70, mais influentes, são, não existem mais, né? A banda não existe mais, mas uma penca de novas bandas bebe nessa fonte aqui, o grupo inglês XTC. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Rock. Aqui ao fundo, nossos queridíssimos do Devotos do Ódio, hoje só Devotos, um clássico absoluto de Recife. Rapaz, o programa hoje tá fluindo com uma beleza, hein, Zeca? O que você tá achando da sua segunda experiência aqui, cara? Espetacular, rapaz. É. Melhor que a primeira e melhor do que a de amanhã, e amanhã vai ser melhor. Enfim, é isso. É isso aí, né? Isso aí. O Canibal é uma das figuras, assim, visualmente mais aterrorizantes que existe, né, cara? E ao mesmo tempo, ele consegue ser uma das pessoas mais doces que existem no planeta. O cara é... Ele não é uma menininha de colo porque a imagem dele bate muito de frente com esse conceito. Mas é um cara realmente espetacular. Gosto muito dele, gosto muito da banda. Trabalhamos juntos, esse disco aqui, fizemos juntos. Juntos, o primeiro disco, Devotos do Ódio. Agora tá valendo. E a banda continua ralando. Sempre eu recebo e-mail da nossa torcida pedindo os Devotos no Ronquinha. Então, para a galera que curte o hardcore do alto do Zé do Pinho... Cacetada, hein, rapaz? Antes nós ouvimos o quê? A banda do Maluquete lá do... Libertines, né? Não mais Libertines. Baby Shambles. Nós ouvimos a música, digamos assim, The Man Who Came To Stay. Mas normalmente eu trago algumas coisas, algumas músicas assim, meio que alinhadinhas, né? Pra dar pelo menos uma sequência pra gente conseguir subir com o avião. Senão, meu amigo, não sobe mesmo, né? Mas hoje a sequência foi pro espaço também. Então eu não tô conseguindo muito dar ordem do que eu já mostrei pra vocês. Quando nós tínhamos Devotos do Ódio. Ouvimos o Ecstasy, espetacular. Life Begins at the Hop, uma banda super influente hoje. Desses grupinhos, grupentelinhos ingleses novos, mais ou menos 95% deles beberam na fonte do Ecstasy, cara. E outras mais, né? E o telefone, cara? 2221029. Mas as pessoas estão ligando, cara? Sim, claro, estão ligando. Mesmo? Pedindo música, só depende de você, cara. Ah, tá, entendi. Então, lembrando, né? Falamos uma vez só logo no início do programa, da promoção com o DVD do White Stripes e o CD Elephant, e o CD gravado em Blackpool em janeiro de 2004, pelo site da Rádio Cidade. Radiocidade.fm. Exatamente. Você à direita tem o link do Ronca Ronca, nome completo, telefone certinho, e diga qual a sua música predileta do White Stripes. A promoção vale apenas até meio-dia de amanhã. É rapidinho. Vamos sortear dois, né? Semana passada nós não fizemos essa promoção, em cavalou para hoje. Dois vão levar. Cada um leva o DVD e o CD. Overdose total de White Stripes, valendo apenas até meio-dia de amanhã, hein? Essa hora, quando passa de uma da manhã, você já tá bocejando aí, Zeca? Eu também já dei várias bocejadinhas. É, rapaz. A gente não é aconselhável a gente tocar aquela baba, né? Aquela cançãozinha. Porque senão o nego já tá babando, né? É verdade. Já tá testando o travesseiro ali. Pois é. Então o negócio é pau dentro, meu amigo. Como, por exemplo, a Pill Session de hoje. É o grupo inglês The Damned. Inclusive aqui o cantante faz uma menção ao John Peel. Thank you very much, John, you old sod. And I'd like to say thank you to everyone that bought our last LP and made us stinking rich so we can earn £12 a week instead of 11. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Coisa de maluco, The Damned, ao vivo na BBC, no programa de John Peel, a música Fan Club. Essa música foi gravada no dia 10 de maio de 1977, foi colocada no ar, primeira transmissão dela, 6 dias depois, no dia 16 de maio de 1977, meu amigo. Aí o fundo ainda, o Damp. Ô Zé, olha o selo desse disco aqui, cara. É, rapaz, eu tô olhando aqui, parece até que tá com defeito, né? Não é sono não, cara, não é doideira não. Isso aqui pra esses punheteiros que gostam dessas coisas diferentes em disco, deve até valer dinheiro. Cara, eu não me lembrava disso. É um 12 polegadas da Peel Session, duas músicas cada lado com Damned. E o selo foi colado errado, fora do centro, né? Então, se o selo tá... São duas músicas apenas, então tem bastante espaço. Depois do final da segunda música, até o centro do disco tem um espaço grande. Coisa que normalmente um LP não tem. Então o selo foi mal colado, não está exatamente no centro. Então, conclusão, o buraquinho do disco, que o Yuka se referiu no papo com ele, não poderia ficar no meio. Então eles tiraram o eixo da parada. Então o buraco do onde entra a piroquinha do... ela está no meio das músicas e tem graficamente tem o escurinho, né, onde deveria ser o furo, e não é. É uma ilusão de ótica, né? Todos os discos saíram assim? Não, é só esse lado. Só esse, cara. Só esse lado. Esse o outro lado é perfeitinho. Sensacional. Deve valer dinheiro isso aí, cara. Deve valer uns trocados bons, hein? Em São Paulo, eu tive em São Paulo umas duas semanas atrás, um traficante de disco lá, um babaca de primeira, provavelmente o maior babaca do Brasil, que eu não vou citar o nome dele aqui, né? Evidentemente, também ninguém conhece o cara. É, até deve ter gente aqui que conhece ele. É... Mas ele tava falando assim, não, disco pra mim é caro. Quando o disco é caro, não é que a música é boa, não. O disco é caro quando saem apenas dois ou três, quando tem alguma coisa mal resolvida graficamente, mal impresso. Isso é que dá valor ao disco. Falei, meu amigo, é mesmo, hein? É isso mesmo. E a música? A música é de merda. O que conta é... É brincadeira, cara. Isso é que faz essas merdas aí valerem dinheiro, cara. Pois é, rapaz. Falar de uma coisa super bacana que acabou de acontecer, uma carta, escrita à mão, espetacular, da Tatiana Leal, nossa ouvinte de muito tempo. Ela mandou uma cartinha, mostrei pro Zeca, dentro de uma embalagem de CD, né? Parece um disquinho, pedindo música, falando de coisas que ela gosta, de coisas que ela não gosta, cobrando a volta do Ronca Ronca Festa rapidinho. Ela frequentou o Ronca Ronca em suas últimas edições, diz que odeia reggae, mas pede pra eu tocar reggae, porque assim ela consegue fazer alguma outra coisa dentro das duas horas do programa. Muito bacana, né? E ela pede... O Demner tá acabando aqui, daqui a pouco eu volto com a carta da Tatiana, que é muito legal. O que eu vou tocar aqui agora? Ih, rapaz, olha só. Depois de uma hora a gente tem que forçar a barra pra rapaziada não dormir, né? Se não for o caso de uma música rapidinha, é esse caso aqui, ó. Segura. Ronca, ronca, cidade. Quando você fica apertada e a privada está toda imunda, o cocô bate na água. A água bate na bunda, então fico todo injuriado e escrevo com sangue essas palavras. Paraíba, retardado. Puxa, descarga. Então me levanto aliviado. Sou uma pluma pairando no espaço, sem memória, sem passado, sem história, sem saudade. Quando você fica apertada e a privada está toda imunda, o cocô lado. Puxa, descarga. Então me levanto aliviado. Sou uma pluma pairando no espaço, sem memória, sem passado, sem história, sem saudade. Rádio Rock. It's like a movement from the small place to a bigger city. Oh, it's a bigger bag to strap the ego of a little baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a culture without the effort of all of the culture. Oh, but I'm tapped to it. You're pillaging it, I'm tapped to it. You're yesterday and I'm tapped to another reason I'm tapped to. It's like a movement without the bother of all of the meaning. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a fat guy in a t-shirt doing all the same. It's like a couple dads and a few friends trying hard to stay in. We're history and I'm tapped to. You're passing easy, I'm tapped. You're pillaging and I'm tapped. For best results, well, I'm tapped. Here comes a rebound, up in the rebound, get another save. It's in the blood bag, it's on his building, running cold out of labor. We hit the back out, and a t-shirt, do it out of the sand. Don't see the drug tag, another weak one, did it on the brain. The history, I'm tapped. Orientação total e absoluta. Esse é o álbum de estreia do LCD Sound System. Ouvimos a música Movement e antes, nosso ídolo Rogério Skylab, gravado no programa Ronca Ronca de alguns poucos anos atrás. Esse clássico absoluto das coisas singelas e meigas, né? Aqui ao fundo, LCD. Ah, deixa eu voltar aqui a carta da Tatiana. Mas enfim, ela pede um monte de coisa. Todas anotadas, quer saber da festa Ronca Ronca, não sei o que, frase da semana, serial killer é o cara que morre engasgado com cornflakes, uma gracinha de um amigo dela, e ela pede pra gente mandar saudações para o Bruno, para a Aline, para a Luciana, todos os ouvintes da da fita, ou do CD, ou do DVD, ou do DAT, ou seja, do que for, que ela grava o programa e depois solta pra rapaziada ficar sintonizada com as coisas do Ronquinha, né? Oh, legal. Então, Tatiana, obrigado pela sua carta. Aliás, em cima da carta da Tatiana, eu já tinha me tocado de falar isso há um tempo atrás. Eu tô, quando aparecer assim um super mimo pra nossa torcida, algo mais bacana do que o DVD do White Stripes, que a gente tá fazendo a promoção, eu vou fazer a promoção por carta. O que você acha, Zeca? Acho que é interessante, né? Pessoal excluído, computadormente falando. Exatamente. Ela fala que tá sem computador já há algum tempo. E telefone é uma tarefa hercúlea, né? Pra rapaziada participar aqui. Então, a carta é sempre uma saída. Por mais que as pessoas não estejam habituadas mais a escrever. Ir no correio, botar uma cartinha, envelope, uma produçãozinha super bacana. A produçãozinha é uma pinóia, uma super produção que ela fez para mandar essa carta pra gente. Aí termina, espero que você, ao ler essa carta, tenha o mesmo prazer que eu tive ao escrevê-la. Longa vida, ronca, ronca, saudações vascaínas. Aí fudeu o barraco geral, né, maluco? Rapaziada que gosta de correr atrás das informações que chegam lá de fora, a nova edição da revista Uncut traz o Band, uma super extraordinária reportagem com o Band, que, resumindo rapidamente a carreira do grupo, se é possível resumi-la, foi a primeira banda de apoio do Bob Dylan. Gravaram muitos discos juntos, sempre foram super próximos musicalmente, e o Band poucas bandas poderiam ter a coragem, né, o peito de se intitular The Band, né? Qual é o nome da sua banda? The Band. Tem que ter um... Não? Tem que ser bom mesmo. É, né? Não é brincadeira não. Então a Uncut fez uma mega entrevista com a banda, colocou um CD de grupos que foram influenciados pelo The Band, como Mercury Rev, um monte de gente bacana, Sparkle House. Eu vou falar dele mais adiante. E é legal que traz, eu sempre falei muito do Band aqui, né? E ainda não mostrei o Band nesses mais de 6 meses do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. Então eu acho super importante porque traz essa informação, né, de como esse quarteto americano realmente deixou marcas profundas. Então, para celebrar a Uncut e celebrar sobretudo a música do The Band, um clássico absoluto, segura. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. sei o que está acontecendo aqui. Ronca, ronca. Cidade. Aí o fundo, The Band. Coisa maluco. Conforme eu disse, o grupo é a capa da Uncut, uma mega reportagem. Todas as informações que você pode sonhar em ter sobre o Band, você encontra nessa edição da Uncut. E essa edição da revista vem com um CD, Across the Great Divide, a música inspirada pelo Band, que abre com Mercury Rev, uma música lançada num disco da banda do Mercury Rev alguns anos atrás. E nessa canção que eu mostro segunda-feira que vem, o Mercury Rev conta com a participação de dois componentes do Band, o batera e o tecladista. Mas ainda nesse disco, Brinsley Schwanz, Wilco, Granddaddy, Corey Harris, Procol Harum, marcaram o Sparkle House e o próprio Band. Brincadeira, né? If your memory serves you well, I was going to confiscate... Quem gosta muito de The Band é o White Stripes. Volta e meia, o Jack White fala da importância do The Band na música que ele sempre... meu querido, e aí, tranquilo? Tudo firme? uma socialização linda aqui dentro. É bonito isso. Mas enfim, falando do Jack White, lembrando a promoção DVD e CD do White Stripes, valendo até meio-dia de amanhã. Basta você entrar no site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca, nome completo, telefone direitinho. E diga qual a sua canção predileta do White Stripes, a sua música favorita da dupla, certo? Jack White e Meg White. Repetindo até meio-dia de amanhã. Beleza. Tranquilo? Tranks. Mas enfim, para quem ficar interessado no som do The Band, eles foram o alvo principal do Martin Scorsese naquele filme The Last Waltz, que registra o que teria sido, né? E foi, na realidade, a última grande apresentação do Band. Então, The Last Waltz, a última volta, você pode achar em qualquer locadora de DVD. Inclusive, tem uma nova edição com músicas a mais, takes inéditos, enfim, uma coisa de maluco. Mas o The Band lançou dois discos que, conforme a gente disse no início do programa, se você não tem alguns discos, existe um espaço muito grande na sua CD-teca. Se você não tem os dois primeiros discos do Band, a sua CD-teca está totalmente murcha, maluco. Os dois discos foram lançados em 1969, o The Band e esse que está aí ao fundo, Music from Big Pink. E tem uma história muito interessante aqui, ó, Zeca, nessa reportagem sobre o Band na Uncut, que é o seguinte. Isso tem a ver, inclusive, com o Cream, que vai tocar agora em maio no Royal Albert Hall. Está tudo vendido, aquela coisa de louco, né? Antes do Cream dar a sua última apresentação em 69 no também Royal Albert Hall, Farewell Concert, o Eric Clapton ficou completamente maluco com o som desse disco aqui ao fundo, cara. Com o som do Band, ficou doido. Era isso que eu quero fazer, o Cream é uma bosta, não tem nada a ver, esse power trio, eu comentei isso aqui, inclusive, sobre os programas de blues que estão sendo reprisados agora também, que foram lançados com o Martin Scorsese, né, dirigindo a coisa toda. Mas o Eric Clapton ficou tão fissurado, tão baratinado com a música do Band, que antes do concerto de despedida do Cream 69, ele foi até essa casinha aqui, rosa, que tem lá em Woodstock, onde o grupo ensaiava, e falou assim: meus amigos, chegou lá pro Robbie Robertson, guitarrista, pro Rick Danko, baixista, Richard Manuel, Garth Hudson, falou assim: olha aqui, eu sou o Eric Clapton, tá vendo aqui meu cabelinho todo fake, iriçadinho, minha botinha, salto carrapeta, minha calça boca de sino, minha camisa cheia de babados, eu sou um cara psicodélico, mas eu tô de saco cheio disso, eu quero fazer o som igual ao que vocês fazem, eu quero entrar pra tua banda, cara. Olha a maluquice, cara. 69, o Eric Clapton na sala de ensaio do Band, falou assim: vocês precisam de um segundo guitarrista? Caraca. Não, a gente não precisa de um segundo guitarrista. Não, mas eu quero entrar antes do último show do Cream. Aí ele sentiu que não tinha um clima muito realmente favorável à chegada daquele cara todo psicodélico, todo lisérgico, né? Jimmy Hendrix, Inglaterra, swing and long, loucura, não sei o que, babá. Ficou a mulinha dele, acabou com o Cream, exatamente por esse som aqui, ó. From the West, Meu amigo, o Eric Clapton acabou com o Cream por causa desse som, cara. Isso é muito louco, cara. Eu fico realmente baratinado com essas histórias, cara. Sensacional, cara. Rapaziada, conhece o Eric Clapton? O Eric Clapton lotou apoteose duas vezes, né? Na segunda eu não vi. Mas essas coisas são fundamentais para você entender realmente o que é a figura do Eric Clapton, né? Ou de outro guitarrista qualquer que você possa conhecer uma história tão surpreendente como essa, né? Vou repetir, esse som aqui ao fundo virou a cabeça do cara, bicho. Tá bom pra você, Zé? Sensacional. Olha só, Zé, uma coisa que eu sempre fiz questão de dizer é que eu não sou muito chegado em disco pirata, sabe? Bootleg, essas coisas de gravação. É uma das muitas babaquices minhas. Nunca curti esse negócio mesmo. Tem pouquíssimos discos pirata. Tem alguns do Bob Dylan, um deles a gente vai ouvir aqui agora. Tem um do Neil Young, que, aliás, o Neil Young teve uma ingresia cerebral agora recentemente, né? Teve uma operação. Pede Pato Mangalô três vezes para que ele possa voltar rapidinho à ativa, né? Pode crer. Mas enfim, eu tenho pouquíssimos discos. Tem um do Rolling Stone, 69, não sei o que, uma meia dúzia assim de uns 12. Nós vamos ouvir agora um disco do Bob Dylan, pirataço. Qual a cor dessa bosta aqui? Isso é abóbora, né? É uma abóbora, né? É, coral. Coral, agora mudou, abóbora agora é coral. O primeiro disco pirata que existiu no mundo foi lançado em 69 também, e era um disco do Bob Dylan, chamado The Great White Wonder, porque o disco era totalmente branco, um disco duplo, não tinha informação nenhuma, e os lojistas, quando recebiam aquilo ali e não sabiam o que, que era, do que se tratava, mesmo sabendo que era um disco do Bob Dylan, ficavam viajando, que bodega é essa branca, não sei o que, babá. Então, a partir dali, todo disco pirata, principalmente do Bob Dylan, se chamava The Great White Wonder. Esse é um deles, dessa série, lançado há bastante tempo atrás. Isso é raro pra caramba e vale um dinheiro esse disco aqui, hein? Dá pra arrumar uns trocados. Você tá rico, você não sabe, rapaz. Fala sério, rapaz. E aqui é um Bob Dylan. É o Bob Dylan com as gravações, que são muitas, centenas, gravadas nesse estúdiozinho rosa do The Band em Woodstock. E ele, evidentemente, acompanhado pelo The Band. Segura. Disco pirata no Ronca Ronca. É raridade, hein, cara? Ronca Ronca Cidade. A Rádio Rock. You know them two old men laying in the bed. One peeked up and the other one, she said, get your rocks on. Get your rocks on. Get your rocks off of me. Well, you know them late one night up on Blueberry Hill, one man turned to the other man, say with him, chill. Say, get your rocks off. Get your rocks off. Get your rocks off. Get your rocks off of me. The other man, he began to speak, he said, get your rocks off. Get your rocks off. It rocks on. Get your rocks off of me. Ronca, ronca, cidade. É, rapaz. Várias músicas não anunciadas aqui. Aí ao fundo, Chapter House com Pearl. Ouvimos o band com Chance Fever, Bob Dylan do Piratão, Great White Wonder, Get Your Rocks Off. Entramos na reta de chegada, né, cara? Hein, Zeca? Pois é, rapaz. Não? Sim. Quantos minutinhos? Estamos a 6 minutos exatamente. Ih, tudo isso, é? É verdade. Tem um negócio aí que dá pra tocar, né? Tem. Aquela que pode mandar. Tem um lance. Eita, ferro. O cara chegou. E aí, Ferrari, tá sumido, hein, Santa? Governador Valadares, se você vai sentir que a minha voz tá meio assim. É, linguinha grossa, é? Não. Aqui, pô, voltei agora da Zona Sul. Você tá falando que Zona Sul não participa de sorteio, né? A Zona Sul não existe mais. Acabou a Zona Sul do Rio. É, eu tava vendo ali agora, todo mundo assim. E é hora do bonde, o bonde, vai chegar o bonde, o tiro, a bomba. Será que dá pra você falar de uma forma? Dá pra você falar de uma forma mais clara, assim, não? O que eu tô dizendo é o seguinte, a Zona Sul é a essência do cagaço. Todo mundo com medo de sair na rua. É evidente que tem medo de ligar pra aí também. Pra achar que tem linha cruzada, pão com ovo, bandidinho, entendeu? Ô, sequeladinho, você tá onde agora? Eu tô em Paquetá, ó. Eu não sei. Eu não sei se você viu recentemente no Tico Tico, lá, a besteirinha que eu escrevo diariamente no site Ronca Ronca, nós recebemos uma foto de um ouvinte nosso que fotografou um orelhão em Paquetá que vários paquetenses garantem que é o que você usa para ligar para cá. Olha, esse orelhão, inclusive, esse ouvinte que deve estar me ouvindo, com certeza. Ele é responsável por um problema que eu tive segunda-feira passada. É. Eu não entrei no ar, você não percebeu? Mas eu não entrei no ar. Por quê? Cheguei lá, o quê? Muquifo, gente esperando. É. Gente esperando desde meia-noite. Mas cadê Ferrari? Porra, eu não sou Valdir Calmon. Pra okay, você... chegar lá aí. Eu não sou Calbi Peixoto, eu tenho muito menos o pata que Deus o tenha. Agora, chegar lá pra fazer o meu boletim, uma coisa séria, conceitual, e um monte de panarito. Ô, Ferrari, desligou? Desligou, cara, rapaz. Sumiu? Pô, oh. Agora que eu ia te apresentar ele, rapaz. Olha só, rapaz. Que coisa, hein? Lá dentro. Lembrando, então, a promoção, última chamada para a promoção, valendo até amanhã, meio-dia. Você pode faturar o DVD gravado em Blackpool, do White Stripes, e o CD Elephant. Pelo site da Rádio Cidade. Apresentaço aí pra quem entrar no www.radiocidade.fm. O que, que tem que responder mesmo, meu amor? À direita o link do Ronca Ronca e diga qual a sua música predileta, The White Stripes, certo? Boa, então, legal. Certinho, telefone, isso aqui. Lembrando também que amanhã, à tarde, tanto no site da Rádio Cidade quanto no do Ronca Ronca, nós estaremos colocando a relação de músicas que nós estamos tocando aqui hoje, né? Isso é bem legal, hein? Legal, né? Muito legal. Chapter House. Descontinho pra caramba. Qual ano mais ou menos? Tem ideia? Ah, isso aqui é 80 e cacetada, maluco. 87, 88. Década de 80, né? É, total. É a turma do... Cortando os pulsos, né? Essa coisa linda. Não, 1990. Ah. Gravado em 1990. Lembra que tinha John Fryan, Robbie Guthrie, né? Do... Lá da turma, lá da Elizabeth Fraser, do Cocteau Twins. Mas no iníciozinho do programa eu prometi o China. Cruzei com ele sábado, o Yuka também cruzou. Vamos ouvi-lo. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. É a batida sincopada da bossa nova. É o balanço de um ritmo alegre, contagiante. sotaque bem brasileiro. O que você está ouvindo, meu amigo? Acabando o milho, acabando a pipoca. Aí ao fundo, The Band. Cara, eu vou dormir ouvindo The Band, vou acordar ouvindo The Band, cara. Vou dormir mal? Não, vai dormir bem, rapaz. É mesmo? Muito bem. O programa de hoje foi de A a Z, quase, né? Abrimos com a Tribe Called Quest. A canção Não Esqueci foi a espetacular junção do Q-Tip. Eis a Tribe Called Quest com Chemical Brothers na música Galvanize. Pra pessoa não esquecer, o Benegão LCD Sound System com Movement. Rogério Skylab, gravado no programa uns 3 anos atrás, com uma música que eu não sei o nome, infelizmente. Skylab volta e meia participa a gente de suas andanças, então provavelmente está ouvindo o programa. Vai dizer o nome da canção pra gente colocar certinho amanhã no site da cidade e do Ronca Ronca, né? Ouvimos Devotos do Ódio. O China, acabamos de ouvir, com a música Um Só. The Meters, Ride Your Pony, The Band, Bob Dylan, Damned, com a Pill Session. É legal a gente dar uma passadinha, porque a rapaziada, muita gente não acompanha as 2 horas do programa, né? Graham Bond Organization, the pop group maravilhoso, com Snow Girl, Fevers, compacto sensacional de Woolly Bully. O que mais? Ecstasy, Life Begins at the Hop. The New Age Steppers com Fade Away. Tivemos Marcelo Yuca conversando com a gente, prometendo aqui ao vivo a cores com Molho Ferrugem, que vai mostrar pra gente absoluta primeira mão seu disco, né, que já tá gravando há bastante tempo. Enfim, Zeca, mais uma página virada, né, meu camarada? É verdade, acabou-se tudo. Segunda-feira a gente volta ao vivo, lembrando a promoção, até 12h de amanhã. E durmam direitinho, né? Não façam pipi na cama. Um beijinho, bye bye e um restinho do band aqui. Falou, Zeca. Boa, Maurício, um abraço. Olha só, e o lance é o seguinte, Isso é um toque especial pro Zeca. Antes da gente começar o programa, eu falei, pô, rapaziada, curtiu pra caramba a sua participação, porque a nossa audiência vinha acostumada com o Edu durante 6 meses, né? Sim, é verdade. Então, você que fez o primeiro Ronca Ronca aqui e depois o Edu assumiu, o que eu quero dizer a você é o seguinte, o fato da rapaziada ter curtido é que você realmente se enquadra no espírito da curiosidade, né? Do interesse, da participação dos nossos ouvintes, enfim. O que eu quero dizer em nome da nossa audiência é que você caiu como uma vulva no programa. Obrigado, tá? Valeu, Maurício. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.